Tudo. Ok. Tá em direção do Fox 3, até as localizadoras aí. Certo, obrigado. Papá, Alfa Tango Tango, contato radar, C da Coral, Subonis 100. Coral, após a missão, pode voar direto Coral. Mantenha o perfil saída, Alfa Tango Tango. Papá Romeo, Alfa e da Charlie, observe o ATR da Azul, vai parquear no pátio 3, após autorizar o táxi até o ponto de espera via pátio 1 no Índia, quando a torre. 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 022. Ok, tá visual com azul, pode iniciar para decolar de 1-0, alfa de achar no próximo 024514. O 621, mantendo a saída, chame agora o centro Recife em 125.1, altera 133.95. 2513, 395, Magia. Chinamano 4-0, mantém o ponto de cara. Tomando 1, vai começar no 98, informação off, vai ser o 7-0. 3198, chegada Mari, desça para o nível 060. 060 na chegada Mari, 3198. Habilizado azul. 4207, nível LS, Chime Torre, 11895. 2954. Quantas visões desse para o altitude de tráfego, 1500 pés, ajuste 1022, Eco, Zulu, November. Corre, Salvador, Azul 4207, LS e X-Ray. Azul 4207, continua a aproximação, aguardando pista livre, altímetro no 022, informa o Airbus da Bianca iniciando rolagem, pista no 0. No 022, aguardando no 4207. Cima de Malfa, sendo o código 0232. Autorizado pouso, pista no zero, vento no 40 graus, fono no nós. Autorizado pouso no zero, azul 4207. Fechando a minha 140, decolado a 54, controle no 20, decimal 8. 08, Salvador, papá, papá, meu alfa, India Charlie, mantém o ponto de pé. CNM 140, contato radar, C da PUCA, subo 350. PUCA 350, eu pro aqui. Aragão. Mantém a saída. Mantém a saída, eu vou terra. O meu off de Charlie autorizado a HR, mas estou no zero. 207, sala 5, libera a direita via Fox, chama solo, 121, número 19. Fox, sala 219, 207, taxi via Alfa, Juliette, portão 03, observando o fogo e para desvio do buraco. Alfa, Juliette, 06, sentido 407. Romeu Alfa de Charlie, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento no 40 graus, 1-1 no norte. Alfa Romeo Alfa de Charlie, decolado 57, chama o controle, 120, decimal 8. 208, Alfa de Charlie. Gole Salvador para Alfa Romeo Alfa de Charlie. Alfa Romeo Alfa de Charlie, contato radar, será Fuca Turbo 370 e confirma altitude que passa, não recebo o modo Charlie. Passando 1500 o Alfa de Charlie, na PUC. Recebendo agora. Du, muito boa, o TAN 3, 191 na posição 5-7 da Oscar, pronto para a Cota Galeão. 191, bom dia. Para o Galeão, nível 340 atualizado. Decolagem da 1-0, curva direita. Subida da Eoleda Irumi, via Parnavember 857 até Moussos. 5406, transponder, controle 120, decimal 8. Gente, autorizado Galeão, nível 340. Decola na pista 10, com a primeira curva à esquerda da Eoleda Irumi, a Parnavember 857, Moussos. Vou transponder. 406, controle de saída em 1208, TAN 3191. TAN 3191, protegimento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Reporte lá para o pushback acionamento, TAN 3191. Lima Lima Alfa, desça para o nível 050, Android Bond para chegar a Bond. Chené 6140, chame centro Recife em 12685, alterno 125, decimal 45. Tom 864, direita para 060. Claro, pequenos desvios aqui de formação, pode manter a proa? Afirmo. É. Eu 319, desça para o nível 050. Alfa Papa Romeo, Fonte Charlie, da presente direto Recife. Direto Recife, Papa Romeo, de achar. Controle, Guardião 09. 2109, prossiga. Está de Jauá para Salvador, vai em encapsulamento 503, para pouso na 17. Gente, Guardião 09, 500 pés, ajuste 1022, chame Torre 1895. Está avistado, 1922, para 1225, Guardião 09. Polo 094, Proto Cópia. Autorizado Salvador para Sierra Bravo Foxtrot Zulu, Rio Peso 19. Nível de voo 370, decolada pista 10, curva esquerda. Saída Momo, transição Fruti, transponde 5401, controle Salvador, opera 120, decimal 8. Copiou, autorizado Fortaleza, nível 370, via Apesolou 19. Decola pistão no zero, primeira curva esquerda no perfil Momo Fruti. Transponder 5401, controle 1208, Bono 094, portão 10. Bono 094, só confirme a transição. Transição Fruti. O treinamento correto, só me pronto. Vai chamar, obrigado. Vou passar o 075, frequência livre, coordenação Fox FR. TDS, 1864. 864, gente, de VLS, chame torre 1895. 1895, 864. Pelo November, condições de reduzir para iniciar a aproximação? Não, sim, está reduzindo agora. 3198, retoração, sequenciamento, vendo a proa 030. Limite radial 280 de Salvador, desse mantém a 13 mil pés, ajuste 1022. Radial 030, está corrigindo o 030 até limitado radial 280 de Salvador, estilo para 13 mil pés, ajuste 1022. Papá Romeu Lima, Lima Alfa, desce para 4 mil pés, ajuste 1022. 4 mil pés, estado no 022. Na chegada bom. É 3198, é no número 13 em aproximação, reduza para 1709. 09, estou no visual aqui, está iniciando algum sobrevoo? Fazendo sobrevoo aqui na área de buraquinho. Gente, Guardião 09, então mantenha o setor norte da torre sem interferência com o eixo final da pista no 7. Aeronave transporte em firma agora ingressando no final da pista no 7. Mantenha o setor aguardando a autorização para prosseguir para a pista no 7. Montanha ao setor norte da torre, 183.17, está sem fluxo de tráfego. Eu pode estabilizar. 060, reportando estabilizado. Romeu, Alfa India Charlie, chame Recife 126.85, Alterno 125.45. 26.85.24.25. Secundário 125.45. Seja 98, lista 52, seu pé, autorizado na área. Está livre, LS, desce agora 2.000 pés, só existe 022, só 3.18. Controle, é o Alfa demonstrando, só respeitar o nível 080. 080, é autorizado, mantém a Alfa demonstrando. Tá, Romeu, Foxtrot Serra Vitor, chamou o solo. Sente na Aerosaco, 05 no POV, autorizado Salvador, pra Siena, November Juliette Oscar, via rota do plano de voo, decola da pistola 7, curva à esquerda, corredor forte, restrita a 1.000 pés até a liberação do controle para acender a 095. Transponder 5137, controle Salvador, opera em 120, decimal 80. Entre o Frado Conk e a cabeceira. Gente, o Guardião 09, sem interferência com este da. Sem interferência com este final da pista no 7, Guardião 09, mantém o setor aguardando nova instrução. Sem interferência com o 7. Capatão Goiás do Novembro, autorizado pouso pista no 7, vento 140 graus, 129. Autorizado pouso, Goiás do Novembro. 864, solo 09, libera a direita, chama solo 121, decimal 9. Direito 219, gol no 864. Como recebe o solo? Foxtrot Serra Vito, 5137 no transponder, confirme e restrita 1.000 pés até a liberação do controle para acender 095. Cotejamento correto, 05 no POV, acionamento táxi decolagem, torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 022. Solo Salvador, gol 1864, livrou, mantendo posição. O 1864, observe o veículo do polo para desviar do buraco próximo ao táxi do Equilo. Após, livre táxi via Alfa, reportando táxi 2 Juliette. Gente, vai seguir o Salomi. É, posso confirmar a posição? A posição está sendo desocupada pela navegação. A posição prevista é 05. Gente, 05 aguardando, vou no 864. Papá Romeu, Novembro Suíço, aguarde cópia. Nós em condições para efetuar pouso na 17. 7, aporte curto, sinal da 17 para pouso parado, capiteiro 17, guardião 09, informa o tráfego, um Airbus da companhia TAM. Agora passando o marcador externo para pouso na 10, aporte na curta final para pouso parado no 7. Contando na final para pouso parado 17, guardião 09. TAM 3198, check-train, autorizado pouso pista 10, vento 140 graus, 13 nós, informa o tráfego, um Eco Charlie 45, helicóptero da Polícia Militar. Vai realizar pouso parado na cabeceira auxiliar, cabeceira no 7, sem interferência com a sua aproximação. Tá, 7, autorizado na pista 10, 3192, baixar ele pra base. 7, livre pouso, 50 graus, 129, 3198. 150 com 12, 3198. Guardião 09, autorizado pouso parado, cabeceira 17, vento no 50 graus, 129. Pouso parado no 7, guardião 09. Confirme para o 1864, mantenha a sua Juliette. 1864, a aeronave da TAM já liberou o V05? Sim, afirma. Autorizado ingresso Juliette, promoção 05, voo 1864. Autorizado ingresso Juliette para o 05, voo 1864. São 3191, após a passagem do Boeing da Voa Frente, irá parquear no portão 05. Livre táxi até o ponto de espera, parte 1 no Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste altímetro no 021. Frente após a passagem do Gol, prossegue parte 1 no Índia, ponto de espera, torre em 10295, está 3191. 129. Após a passagem externa, cancela e prossegue para a turma 97. Gente, chama para o cancelamento, Lima, Lima Alfa. Alfa. TAM 3198, solo 114, direita via Eco. Chama solo, 121 decimal 9. Direita via Eco, 219. 118 decimal 95, fracionamento, táxi de decolagem. Terra, Vitor. Só para Romeu Lima, Lima Alfa. Modificado agora o 1-4, curva esquerda, autorizado circuito, dá 1-7 pela direita, porte de base para a final, baixar travado. Altímetro no 0-2-2. Lima Alfa. Solo Salvador, o TAM livrou, 3198, está bloqueado aqui pelo mar, já está tudo zero. Observe a mesma, vai fazer o follow para desvio do buraco próximo ao táxi 6 kg, após livre táxi via Alfa, Juliette, portão 02. Bastante, vai seguir a viatura no follow me, desvio do buraco mais 6 kg, depois Alfa, Juliette para o 02, 3198. Tá 09, bom dia. Muito boa, é o TAM 3191, se aproxima do ponto de espera da 109. TAM 3191, autorizado. Aliás, decola a pista 10, vento 150 graus, 109. Gente, a linha decola a pista 10, TAM 3191. Alfa na base, direita da 1-7, contra embaixo e para base. 7 Lima, Lima Alfa, autorizado pouso pista no 7, vento no 50 graus, 109. Lima Alfa. Qual parte após o pouso, Lima, Lima Alfa? Confirme. Qual parte após o pouso? Pátio 5, largada aerostar, Lima Alfa. 7, então após o pouso, ultrapasse o táxi para pátio, aeronave lá para ingresso 9-7. Lima Alfa. Voo 1094 para posicionamento, portão 10. 1094, autorizado puxa no portão 10, chame táxi. Autorizado, vai chamar táxi 1094. Afirma agora no limite da terminal, passando no coral, mantém 80. Serviço radar terminado, Tango Tango. Chame Ilhéus em 1201. Viúno, decolado 16, controle 120, decimal 8. 208, bom dia, 319, ó. Controle, o TAN 3191, cruza 1500, nossa escuta. TAN 3191, contato radar, você é da Dael, subo, 340. 340, da Dael, 3191. Prossiga. Agora estou ouvindo muito baixa a informação. Prossiga, November Quick, prossiga. A informação está muito baixa. Corona 094 para o táxi, 178, 3 horas e 4, Teresina. Autorizar táxi até o ponto de espera via Fátima 1 no Índia, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 021. Autorizado via Fátima e Índia. Quanto espera 18,95 a torre, o ajuste 10021 no voo 0094. Tá, o meu foco sem aviso, decolado azul no 9, autorizado curva esquerda, autorizado cruzamento do campo pelo ponto médio da pista 1028. Autorizado cruzamento do campo, ponto médio, pista 1028, foco sem aviso. Afirmativo, esquerda, ponto médio na pista, chamará o controle 1201, pode ser aviso. Negativo, mantém a escuta da torre, foco sem aviso. Afirmativo, permanece a escuta da torre, sem aviso. Acione o transponder 5137, foco sem aviso. Acionado 5137. 5137. Afirmativo. Bom dia, 1402, transfere 5 da ordem. Bom dia, 4082, via chegada Mari, desça para 2000 pés, ajuste 1021, no reporte localizador pista 10. Via para 2000 pés, 1021, reportará no localizador, ajuste 4082. 1 no meu pés, chama o controle, 120, decimal 8. 1208, grato, bom dia, bom trabalho. Contra de Salvador, muito bom dia, Papá Romeu, Fox e Rabir. Bom, Romeu, Fox Sierra Victor, controle, confirme a flor ideal para o destino, está presente? 056. É rota, está presente, suba para o 095, Fox Sierra Victor. Em rota, acendendo para o 095, Fox Sierra Victor. Alô, meu Oscar Whisky, clareza 5, clareza 5. Tô aluciente, bom dia. Pode alzar um prossiga. Gente, mantendo o setor, o ajuste do altímetro 021, o Guardião 01. No 094, decolar 224, controle 1208. 208, já volto. Por Salvador, bom dia, gol 1094. Momo e 200. Com 094, contato radar, sai da Momo, subou 370. Sai da Momo 370, gol 1094. Localizador, gol 1962. Sou 1162, diga ali, esse filme torre 1895. 3895, vou 1962. Dia controle, chegada 2555, chegada Mari, desça para o nível 100. Mari 100, chegada 3. Retorno 32, aciona a identificação. Foi pro lado da posição Mari, para a chegada Mari, reporte no ideal da descida. Retorno 32, desça para o nível 050, procedimento é o ILS X-Ray de Salesco. Da 3191, chama o centro Recife em 125 decimal 1, alterna 13395. 251, 3395, bom dia. Controle, eu vou fazer desde eu vou fazer um pequeno dia de terceira de dar uma formação. 082 está ali, desejo. Sim. No 162, autorizado pouso, pistuna 0, vento 150 graus, 12 norte. Pois é, está ali o pouso, pista 10, vou 1162. Salvador, para Serra Bravo, Golfe Romeu, via Pesulu 10, Rapalfa Índia, DCT 1 base, ou Pesulu 44. Nível de voo 360, decola de 10, curva direita, saída da El, Leda Mótiva. Transponder 54 no 2, controle Salvador, PR 120, décima 8. Estado Guarulhos, nível de voo 360, Pesulu 10, Piraí. Um bade para o Zulu 44, pista no 0, curva direita da El Leda Mótiva. Transponder 54 no 2, controle 120, décima 8, Azul 4207. Azul 4207, planejamento correto, chame pronto no 03. Gente, Azul 4207. Alô, Salvador, o gol no 556, para centro da Oscar, com a autorização 360 para o Galeão. O 1-556, chama pra Copa Galeão? Afirmo. Aguarde, Copa. Fala, Salvador, bom dia, o azul 9305, 5 da Oscar, 43, 4 Romeu, coordenação Aracaju. Vou pra Copa, eu tô 3295. Azul 9305, deu pra autorização. Azul 9305, chamou pra cópia? Afirmo, senhorita. Estamos prontos, 30 horas. Número 2, pra cópia, aguarde. Guardando, tá pronto. É. O 1162, solo de 2000, libera a direita da Fox, chama solo 219. Fox 219, vou no... Fox Trot, Serra Vista, quando pronto para estimar de pouso. O Fox Serra Vista está estimando inicialmente para os 1733, ao nivelar com a mais divisão. Obrigado. Poligono 094, pode voar para ti. Aguarde uma tenda, saída com 094. Desce. O questão Ocean é 6255, desça para o nível 050. 050, 050. Voo 094, chame agora o centro Recife em 12685, alterno 125, decimal 45. Recife 12685, 12545, voo 1094, muito obrigado. Copia, voo 1556. Autorizado Salvador para Serra Brava, Golfo Lima, via UP Novembro 857, nível de voo 360. Decola da pistola 0, curva direita, saída da EL, Leda, Irume. Transponder 5437, controle Salvador, opere 120.8. Autorizado Salvador, Serra Bravo, Golfo Lima, UP Novembro 857, no 360, decola da 10, curva direita da EL, Leda, Irume, 5437, no transponder 1208, na posição 06. O 1556 confirma, transponder copiado? 5437. 5437, confere, chame pronto no botão 06, o gol no 556, aconselhamento correto. Para lá. Azul 9305, protocolo? Afirma, protocolo, azul 9305. Autorizado, Salvador, para Serra Bravo, Alfa Romeo, via rota do plano de voo, inclusive 1970. Decola da pistola 0, curva esquerda, saída Conde. Transpondo 0260, controle Salvador, opere 120, décima 8. Autorizado, conforme a rota para Aracaju, nível 170, decola da 1-0. Curva esquerda, saída Conde, 0260, transponder. Controle 1208. 1-3-0-5, treinamento correto, no pote 3, chame pronto. Ok, tá pronto para o posicionamento, pote 3, azul 9305. Azul 9305, autorizado, puxe no, no pote 3, chame táxi. Câmara para o táxi, autorizado, para o azul 9305, puxe. Voo 9543, acione a identificação via chegada à mar e desça para o nível de voo 070, o ajuste no 021. Yamara, Yamai 070, solicito voa pro aqui, tá com o pote 3. Até a partida chegada azul 9543. Afirmação 6255, após o TAP, deixa para 2 mil pés, livre LS, após quando estabilizado. TAP, TAP 2 mil pés, após ela estabilizada, o chanel é 2 mil pés. Direcionamento, posição 3142-07. 4207, aguarde. Boa tarde, 4207. Azul 9543, voa a posição ETAP. Voa ETAP 9543, grato. Equador 07, chamou o solo. 2 horas e 50 de autonomia, 68, 69 é o PLB, atendendo Salvador. 69 no PLB, Salvador, confirma a autonomia? 2 horas e 50. Autorizar a táxi até o ponto 0, via Pátio 1 no Índia, quando lá a torre 118.95, ajuste ao altímetro no 021, azul 9305. Pátio, Uno Índio, ponto espera, 118.95, azul 9305, vai chamar tudo. Azul 4207, após a passagem do ATR da companhia Calda, autorizado puxe no 03, chame táxi. Após a passagem do ATR da Calda, autorizado puxe no 4207. Azul 4082, solo 35, libera a direita via fonte. Chame solo, 219. 219, 4082. Sol Salvador, azul 4082, bom dia. 4082, autorizado táxi via Alfa, reportando táxi 6 Juliette. Alfa, reporte na Juliette, 4082. Oi, Salvador, bom dia, azul 9305, pronto, quanto serve? É um azul 9305, autorizado, aliás, decolar pistão no zero, vento 130 graus, 119. Autorizado, aliás, decolar, azul Eu sigo a Fox e Raviton. Atende mantendo 095, confirmando novo firmado, Paul Sierra 90 Juliette Oscar, para o Jornal Meia, 55. 1655, copiado. 6255, estabilizado. Senar 6255, complete a final do procedimento LS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 2945, pode ir, 6255. Decolado 239, controle 1208. 208, azul. Já estou Xanea 6255 estabilizado com o campo. Xanea 6255 na escuta. 6255 estabilizado. 6255, tráfego avistado. Autorizado pouso pistão 0, vento 130 graus, 129. Teve pouso 90, Xanea 6255. Bom dia, azul 9305. 1-9305, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para o nível de voo 170. Contato radar, decolagem, saída Conde para 170, azul 9305. Controle, azul 9546, solicita liberação da velocidade em TAP. Azul 9543, canceladas as restrições de velocidade e altitude em TAP. Graça 9543. Ataque até o ponto de espera via Índia, quando lá a torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 0021. 021, ajuste. Ataque via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, azul 4207. ABLS X-Ray da pista 1-0, reporte estabilizado, o ajuste permanece no 021. Teste para 2000, autorizado o procedimento, reportará estabilizado 9543. Solo 4082. 5402. Autorizado para 01. Ponto, espera 1-0, pronto. Azul 4207, autorizado, aliás, manter 1-0. Lima, Antena 014207. Antena 6255, solo 41, direita, foto, solo 219. Foco 219, Antena 6255. Salvador, Netuno 32, libera 2000 pés. Netuno 32, para interceptar o localizador, corria direita na proa 085, desça para 3000 pés. 085, interceptar o localizador, desce para 3000 pés, Netuno 32. Corria sola, chega a 6255, direção forte. Pernia 255, autorizando ataque de Alfa, Kilo, Alfa, Juliette, porção 04. Alfa, Juliette, porção 04, minha vez. Decolagem, pistão 0, vento no 30 graus, 149. Decolagem, pistão 0, 04207. Está estabilizada no IRS, do 9543 com o campo ali. Do 9543, complete o final do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 18.95 composto. 1895, obrigado, bom dia. Retorno 32, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, autorizado LS, reporte estabilizado. Controle Salvador, bom dia, Azul 4207, Libra, mil pés, na Dael Oliveira. O 4207, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível de voo 360. Subindo via da El para o 360, Azul 4207. Torre Salvador, muito bom dia, Azul 9543, está estabilizado o visual. Azul 9543, tráfego avistado, autorizado pouso no zero, vento nos 50 graus, 129. Livre pouso 10, Azul 9543. Chegada, desça para o nível de voo 050, o ajuste 1021. Desça para 50, 1021, quando possível se for, varíamos a pro demais, 3290. Salvador, Netuno 32, estabilizado no localizador. Netuno 32, complete o final do procedimento ILS X-Ray, chame a torre na frequência 118.95. Torre 118.95.

5, Papá com Fere, autorizado Salvador para Serra Bravo, Golf Romeu, via UPZULU 10, Papá Alfa Inter, DCT 1 Bade, UPZULU 44, conforme a rota do plano de voo. Liga de voo 340, decola pistona 0, curva direita, saída da Eule e da Motiva. Transponder 5435, controle Salvador, opere 120, decimal 80. Estou autorizado para Guarulhos no 340, demora a pista dela.